A gente toca, tipo, de novo a Mamães, a Árvore Bonita. Pode. Mas eu tô com vontade de tocar no chão hoje. Tá. Viva os orixás! Viva os orixás!